modéstia à parte, não sou nada mal. Sou super-herói, bel, bel, nunca fiz. Mas se não me ligas, fico pior que um canis. Passas cartão.